Eu quero ser igual meu pai. É cantar rap, andar de carro e ter um cachorro. Será questão de dia ou questão de hora? Se a vida é uma passagem, com saudades vou embora. Eu tive a sensação, senti um desespero. Então eu percebi que não era mais o mesmo. Inimigos vão sorrir, amigos vão chorar. Muitos morreram querendo estar no meu lugar. Vida paralela diante do inferno. Jurado ser vingado, morreu de olho aberto. De 1 a 2 minutos, de 1 a 2 horas. Meu rap tem sentimento misturado com revolta. Abala emocional, muda uma vida sem chance de viver. Se a defesa é legítima, mãe desesperada perdeu o seu tesouro. Bebê de 7 meses, prematuro, nasceu morto. Sistema derrubado, destruído e opressor. Sistema da vida bandida que leva ao causador. Progressão de pé, injusta e muito lenta. Na periferia o crime não compensa. Na delegacia, sala de tortura. Brasil na época da ditadura. Lei aqui não funciona no momento. Paraíso existe pra bacana. Mesmo sendo negado, ficava esperando exame criminológico uma vez por ano. Título da música, história da minha vida. Começava uma carreira que um dia acabaria. Aqui fica um salve, pequeno meu parceiro. Consideração ao resistente prisioneiro. Nunca morre um sonho, sempre nas outros planos. Ajoelho em prol, oro pelos meus manos. Nunca morre um sonho, sempre nas outros planos. Ajoelho em prol, oro pelos meus manos. Não é coincidência ou mera semelhança. Se o ódio germina numa semente que você planta. Eu vim da rua de terra, da casa humilde. De um momento único, de um momento triste. Se já perdeu alguém, um irmão ou um amigo. Se já perdeu um pai, uma mãe ou um filho. Mas que não tem cura é a única certeza. Pessoas conhecidas divididas pela tristeza. Olhar desconfiado, atento esconde o rosto. Crime organizado, alto poder de fogo. O sangue do garoto escorreu pela calçada. Eu fico imaginando se a vida não vale nada. Solidão de pai, duro cotidiano. Filho querido foi morto por engano. Não existe paz, porque a guerra é sem fim. Não haverá poesia se o poeta não existir. O mesmo que planta vento, colhe a tempestade. O mesmo deu a vida pela humanidade. O mesmo foi julgado na mão do inimigo. Assassinado no calvário e coroado com espinho. Choro de Maria pelo filho que se vai. Te ofereço as flores mesmo que não haja paz. Nunca morre um sonho, sempre nasce outros planos. Ajoelho em prol, oro pelos meus manos. Nunca morre um sonho, sempre nasce outros planos. Ajoelho em prol, oro pelos meus manos. Não tive uma infância tranquila e segura. Irmão, já passei fome, também morei na rua. Somente a esperança nos faz acreditar que a felicidade é o passista na avenida. Lindo é meu povo, tem jingue, tem sotaque. Estampa na revista, matéria de destaque. Estampa o pagodeiro com o extinto assassino que jogou a mulher do prédio na frente do próprio filho. Marcelo e Yuka com a carreira interrompida. Jovem paraplégico com a bala na espinha. Gera violência, vira estatística. Uma história só começa quando a outra termina. Do coração mais raro ao pensamento negro. Como digo ao meu filho que não tem o seu brinquedo. Pai, nessa hora é como se não tivesse. Passa alguns anos e logo o moleque cresce. Tudo pelo amor, vivia no limite. Filho, fui desonesto pra te dar o que eu não tive. Nunca morre um sonho, sempre nas outros planos. Ajoelho em prol, oro pelos meus manos. Nunca morre um sonho, sempre nas outros planos. Ajoelho em prol, oro pelos meus manos. Nunca morre um sonho, sempre nas outros planos. Ajoelho em prol, oro pelos meus manos. Nunca morre um sonho, sempre nas outros planos. Ajoelho em prol, oro. joelho, me imploro.